Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa devocional diária. E antes de mais nada, quero pedir perdão aos irmãos, porque ontem a diabetes descompensou, chegando a 500, 540, um momento quase 600, e eu estava com muita dificuldade para fazer a leitura. Mesmo assim, tomei a decisão de ler a palavra, porque esse é um compromisso que eu tenho com o Senhor. Me lembro de um hino que diz: "Levarei eu também minha cruz até por uma coroa trocar." E a cruz é o ministério. Cruz não é o problema que você está passando isso ou aquele aleatoriamente, mas a cruz tem a ver com o ministério. O ápice do ministério de Jesus foi na cruz. Foi na cruz, foi na cruz, onde eu vi, um dia eu vi meus pecados lavados. E onde eu estou firmado e convocado para transformar minha vida à imagem e semelhança de Jesus, chegando até a cruz. Então peço esse perdão aos irmãos, mas já fui ao posto de saúde, a insulina foi dada. E agora estamos já com exames marcados também para adequar novamente a insulina de acordo com a diabetes. Diabetes é realmente uma coisa desagradável e em muitos momentos ela nos deixa assim. Irmãos e irmãs, hoje nós estamos diante de um capítulo belíssimo, belíssimo da palavra do Senhor. Primeiro capítulo de Reis, perdão, sexto capítulo de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 6. Vou repetir, primeiro livro de Reis, no capítulo 6. E fica ainda mais bonito quando nós entendemos que hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Bendito seja o seu nome para sempre. O nome do Altíssimo deve ser louvado e glorificado. Bom, vou ler a abertura devocional que nos foi enviada, provavelmente pelo irmão Roberto, que nos manda o texto mais na vertical, e sabemos então, ele como um dos quatro integrantes de Atibaia, São Paulo, nos manda assim, provavelmente foi mandado por ele. Os quatro irmãos não se identificam todas as vezes, mas ficou o compromisso de identificarem a postagem, de onde vem. Então, se você quer entender essa postagem, veja lá no GIF. E lá no GIF você vai encontrar essa palavra. Depois leremos 1 Reis capítulo 6, e junto com isso temos também uma informação de rodapé e uma palavra pastoral que eu já estou dando. Lembre-se, você é o templo do Espírito Santo, o templo onde habita o Senhor, onde ele se faz presente e manifesta a sua glória. Leiamos então a mensagem que nos foi enviada. Disse assim o irmão: "Bom dia. Sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42:2. Lembre-se que não há nada que seja tão difícil para o Senhor nosso Deus. Seja qual for a sua dificuldade ou problema, Jesus é o Todo-Poderoso e age consoante a sua vontade. Creia que Ele está acima das suas aflições. Ele lhe socorre quando você clama com fé. Vamos orar. Pai da vida, Tu és o Deus Todo-Poderoso, ajuda-me na minha pequena fé, vem me socorrer. Pai, eu dependo de Ti, só de Ti, renova as minhas forças e a minha esperança. O Senhor criou todo o universo, nada é tão difícil para Ti. Eu sei que posso confiar em Ti mesmo quando pareço enfrentar um turbilhão à minha volta. Que a Tua palavra seja o meu sustento, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Louvado e bendito para sempre seja o Senhor, o Criador dos céus e da terra, Deus eterno, Deus soberano, o nome que está acima de todo nome, Hashem, o nome que está acima de todo nome. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro capítulo, primeiro livro de Reis, sexto capítulo. Primeiro livro de Reis, sexto capítulo, a partir do versículo 1. Vamos fazer a leitura? A construção do templo. No ano 480, depois que os filhos de Israel foram tirados da terra do Egito, durante o quarto ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, o segundo mês do ano, ele começou a construir o templo de Yahvé. O templo que Salomão edificou e consagrou a Yahvé tinha 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13 metros e meio de altura. Aqui é bom, muito bom, para você entender o tamanho do templo de Salomão. O pórtico, a sala de entrada do santuário, tinha a largura do templo, que era de 9 metros, e avançava 4 metros e meio à frente do templo. Ele mandou fazer janelas de treliças fixas para o templo. Edificou andares em torno do templo, encostados na parede, tanto no pátio como no santuário interior, construindo assim salas laterais ao redor. O andar térreo tinha 2 metros e 70 centímetros, e o terceiro andar tinha 3 metros e 15 centímetros. Ele orientou que se produzissem saliências de apoio nas paredes externas do templo e, por esse motivo, não foi preciso perfurar paredes. Na edificação do templo, só foram usados blocos cortados e preparados nas pedreiras, para que assim, durante os trabalhos de construção, não se ouvisse o barulho de martelos, machados ou qualquer outra ferramenta. A porta para as salas laterais do meio estava no lado direito do templo e havia escadas espirais para subir ao andar do meio e desse ao terceiro. Deste modo, ele construiu e terminou o templo, ordenando que o cobrissem com vigas e tábuas do melhor cedro. Também edificou e concluiu salas ao redor de todo o templo, e cada sala tinha 2 metros e 25 centímetros de altura. E elas estavam ligadas ao templo por resistentes vigas de cedro. Então a palavra do Senhor veio a Salomão, dizendo: quanto a essa casa que estás edificando, se procederes de acordo com os meus estatutos, se obedecerdes às minhas orientações e seguires fielmente os meus mandamentos, eu confirmarei por teu intermédio a promessa que fiz a teu pai Davi, e habitarei no meio dos israelitas, e jamais, ouça, e jamais desampararei o meu povo de Israel. Assim Salomão finalizou a construção do templo. Belíssimo, né? Belíssima narrativa de como foi a construção do templo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu repito, que o Senhor construa em nós o templo para a habitação do Santo Espírito. Quanto ao Santo dos Santos, você vai encontrar referência no livro de 2 Crônicas, capítulo 3, 4 a 14. 2 Crônicas 3, 4 a 14. Salomão mandou forrar todas as paredes do templo por dentro com tábuas de cedro, cobrindo-as desde o chão até o teto. E o assoalho foi feito com tábuas de pinho. Ele separou 9 metros na parte de trás do templo, erguendo uma divisória, produzindo com tábuas de cedro do chão até ao teto, a fim de edificar dentro do templo o Debir, que é o Santo dos Santos, lugar santíssimo. Vou repetir, a palavra Debir no hebraico significa o Santo dos Santos, o lugar santíssimo. Vamos ter essa palavra sempre em conhecimento e em honra a Deus, porque ele separou um lugar para o lugar santíssimo. Coisa linda. Vou repetir o 16. Ele separou 9 metros na parte de trás do templo, uma divisória produzida com tábuas de pedra de cedro do chão ao teto, a fim de edificar dentro do templo, o Debir, o Santo dos Santos, o lugar santíssimo. Aleluia. O Recal, o átrio principal, localizado em frente ao Debir, o santuário interno, media 18 metros de comprimento. O interior do templo era todo forrado de cedro, decorado com finos entalhes de figuras e frutos e flores abertas. E toda a parte de dentro da sala era revestida de tábuas de cedro da melhor qualidade. Não se observava nenhuma pedra aparente. Eu fico só imaginando, tenho alguns familiares que são arquitetos, tenho amigos que são arquitetos, tenho irmãos na fé que são arquitetos. Eles estão acostumados com esse tipo de descrição. Eu fico imaginando a sensação de cada um deles. Quando ouve essa narrativa, eles já podem imediatamente visualizar com mais facilidade do que nós, como foi belo essa construção, como foi bela essa construção, tanto do lugar santíssimo, o recal, o átrio principal, em frente ao Debir, o santuário interno, que media 18 metros de comprimento, o interior do templo era todo forrado de cedro, decorado com finos entalhes de figuras de frutos e flores abertas. Toda a parte de dentro da sala era reservada de tábuas de cedro da melhor qualidade. Não se observava nenhuma pedra aparente. Que coisa linda. Versículo 19. Preparou também o santuário interno do templo para ali depositar a Arca da Aliança de Yahvé. Opa! Atenção a partir de agora. Preparou o santuário interno no templo para ali depositar a Arca da Aliança de Yahvé. O santuário interno media 9 metros de comprimento, 9 metros de largura, 9 de altura. E Salomão ordenou que toda a parte de dentro fosse revestida de ouro puro. E da mesma forma, mandou revestir de ouro o altar do cedro. Também cobriu de ouro puro todo o interior do templo e estendeu correntes de ouro em frente ao Debir, o santuário interno. Desse modo, acabou por revestir de ouro puro todo o interior do templo e também o altar que fazia parte do santuário interno, tudo revestido com ouro puro, que tinha um significado maravilhoso e tem ainda um significado para as nossas vidas. Irmãos, antes de prosseguirmos, eu leio para você, para que você se familiarize mais. O Debir, Debir, D-E-B-I-R, o Debir, ou lugar santíssimo, é a mesma expressão usada em hebraico para se referir ao santuário interior que abrigava a Arca do Tabernáculo. Êxodo 26, 30. Dando prosseguimento, Êxodo 26, Levítico 16, os 10 mandamentos, como ficou conhecida essa síntese da Torá, a lei de Moisés, são também chamados as palavras da aliança. Você encontra em Êxodo 34, 28. As tábuas de pedra nas quais foram escritos os 10 mandamentos são chamados de tábuas da aliança, em Deuteronômio 9, 9. As tábuas sagradas eram conservadas. Êxodo 25, Êxodo 40, Deuteronômio 10. Não dá para ler todos os textos, irmãos. É por esse motivo também chamada a Arca da Aliança de Yahvé. Aleluia! É a aliança que nós temos com Deus, firmados na palavra do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Você encontra Deuteronômio 10, Deuteronômio 31, Juízes, Josué 3, 11. Em outras passagens ainda podemos ler Arca do Senhor, Josué 3, 13, 4, 11. Arca do Testemunho, Êxodo 30, versículo 6, 31, versículo 7, Arca de Deus, 1 Samuel 3, 1 Samuel 4, 1 Samuel 5, o uso frequente e extensivo de ouro puro, olha o ouro aí, o ouro puro nas coisas de Deus, pretendia dar a ideia de que a glória de Deus, de que é a glória de Deus e do seu templo celestial. É, Apocalipse 21, 10, 11, 18 e 21. Belíssimo mesmo o relato, a transcrição do templo, do local da arca. Belíssimo para nós. A partir do 23, nós temos um outro componente importantíssimo para a nossa vida espiritual. São os querubins. Querubins são anjos celestiais que estão sob a tampa da arca. Vamos ver? No Debir, o santuário interno, Salomão mandou esculpir em madeira fina de oliveira as figuras de dois querubins, cada um com 4,5 metros de altura. As asas abertas da escultura desses seres celestiais mediam 2,25 metros, 4,5 metros de uma extremidade à outra. Está descrito aqui, ó. Aqui você tira a dúvida. Os querubins quem são? Seres celestiais. Versículo 25. Os dois querubins tinham exatamente a mesma medida e a mesma forma. A altura de cada estátua era de 4,5 metros. E Salomão colocou os querubins com as asas abertas no santuário interno do templo. A asa de um querubim tocava levemente uma parede e a asa de outro encostava na outra parede. As demais asas encostavam uma na outra no meio do santuário. Coisa maravilhosa, a presença dos seres celestiais juntos com Israel. Aliás, estão presentes na história bíblica e presentes hoje conosco. Lembram que os anjos vieram avisar Maria do nascimento de Jesus, antes com Ana, antes em batalhas de Israel. Os anjos estão presentes na história da revelação. Versículo 28. Ele também mandou revestir completamente os querubins de ouro puro. Esse ouro puro significa, então, que tudo ali fazia parte do santuário interno e tinha uma dignidade incomparável. Ele também mandou revestir completamente os querubins de ouro puro em todas as paredes do templo, ao redor, tanto no interior como no exterior. Mandou esculpir figuras de querubins, palmas de tamareiras e flores abertas. E cobriu de ouro puro todo o pavimento do templo, tanto na parte interna como na parte externa. Aqui, isso foi colocado para revelar a importância desses seres celestiais na história da revelação e, portanto, na história de Israel, na história da igreja. Parte final do capítulo, as portas e o pátio do templo. Salomão mandou produzir uma porta dupla para o Debir, a entrada do lugar santíssimo, em madeira de oliveira selvagem. A verga e os umbrais tinham 5 lados, e nas 2 portas de madeira de oliveira entalhou figuras de querubins, tamareiras e flores abertas. Também revestiu os querubins e as tamareiras de ouro puro batido, da mesma forma para a porta do recal, a entrada do templo. Mandou fazer vigas de madeira de oliveira selvagem. Seu enquadramento tinha pilares dos quatro lados. Ordenou que se produzisse também duas portas de pinho, cada uma com duas folhas que se articulavam no meio das dobradiças. Olha a riqueza de detalhes, irmãos. É o lugar santíssimo do Senhor. E o Senhor nos escolheu para ser esse lugar santíssimo. Glória a Deus. Entalhou imagens de querubins, de palmas, de tamareiras, de flores abertas nas portas e os cobriu de ouro puro batido. Mandou construir o muro do palácio interior com 3 camadas de pedra lavrada de alta qualidade e uma das vigas de cedro puro. E os 3 versículos finais, início e término da obra, tá bem? No quarto ano do mês Ziv, Z-I-V, do mês Ziv, foram lançados os alicerces para a construção do templo, e no 11º ano do mês de Bul, o 8º mês, a edificação do templo foi concluída em todos os seus detalhes, de acordo com o seu projeto. Salomão dedicou 7 anos do seu reinado para construí-lo. 7 é o número da completude, da totalidade, da perfeição. Salomão dedicou 7 anos do seu reinado para construir esse templo. Exaltado Senhor, seja o Senhor pela sua santa palavra. Irmãos e irmãs, eu não tenho mais nada a dizer, senão desejar que você seja o templo, de fato, de habitação do Espírito do Senhor. E que o Senhor gaste um tempo completo de 7 anos, ou um tempo pleno, um tempo total, um tempo absoluto para fazer de você um templo da habitação dele, para a manifestação da glória dele. Que ele possa colocar em você as portas e o pátio do templo. Que ele tenha graça sobre graça sobre a sua vida e lhe permita ser acompanhado pelos querubins e pelos serafins que vão dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ele gaste esse tempo para erguer as portas, para fazer de você um templo, para fazer com que você seja acompanhado por querubins e serafins que estão diante dele, dizendo: Santo, Santo, Santo, e você também seja um mensageiro, porque anjo é um mensageiro. Você seja um mensageiro que vai dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Que ele faça do seu espírito, do centro da sua vida, o lugar do Santo dos Santos, o lugar onde está guardada a palavra do Senhor, a aliança com o Senhor, aliança sempre lembrada nas tábuas da lei, aliança sempre lembrada no sacerdócio que está sobre a sua vida. Porque nós falamos ainda que com a voz um pouco embargada ontem, mas lembre-se, você é parte do reino. Jesus pregava o reino. Você seja um pregador do reino e você seja um exercitador do ministério, porque nós temos dons para realizar ministérios. E assim como no Santo dos Santos, você, então, seja a expressão das tábuas da aliança com Deus, pregue o reino, exercite o ministério e tenha a certeza e declare isso para as pessoas, que elas possam ver que sobre a sua vida mana leite e mel, sim, mas, sobretudo, o maná que caiu do céu. O maná que veio do céu representa o quê, pastor? O maná não era só o pão que veio do céu no deserto. O maná era um prenúncio de Jesus. Jesus é o maná. Jesus é o pão que vem do céu para alimentar todo faminto, todo aquele que está faminto, com todo tipo de fome, fome material, fome emocional, fome espiritual, todo tipo de fome, que haja o maná para ele se alimentar. Já há o maná é Cristo, e que você então sinalize que você tem maná para dar para ele. Você tem a vida de Cristo para dar para essa pessoa, para esse irmão, para essa irmã, para essa pessoa que vai fazer parte da comunhão dos santos. Que Deus levante em você, que Deus faça de você a construção de um templo lindo, rico em detalhes, um templo onde está o Santo dos Santos, um templo onde nós temos a Arca da Aliança, com o maná, com a vara de Arão, com o reino, com o sacerdócio, aleluia, que você seja a manifestação viva das tábuas da aliança e que nada mais reste de dúvida, que você seja revestido de ouro puro, que você seja a manifestação da plenitude de Cristo Jesus, porque ele é o ouro puro, não é esse ouro que nós conhecemos. Ele é o ouro puro, e que você seja revestido de ouro puro. E junto com os querubins, ministre a mensagem de que Jesus pode saciar qualquer fome que as pessoas tiverem. Que o Senhor faça de você um lugar de portas abertas, me lembro até do nome da missão, Portas Abertas, que Deus os abençoe, que você seja um lugar de portas abertas para que as pessoas possam entrar no reino e elas possam saber que você é um portador, é um porta-voz desse reino. E portas fechadas, portas que se fecham para aquilo que contraria a vontade de Deus, que haja na sua vida, até o pátio do templo, porque havendo o pátio do templo, há o lugar para todos estarem, dependendo do quanto se entregarem. Aí nós teremos que entrar numa outra questão, mas isso é mais especulativo, falando sobre o galardão. Então, que nós sejamos as portas e o pátio do templo, e que nós tenhamos um tempo certo, que o Espírito Santo de Deus, o Espírito vivificador, faça de nós o início e o término da obra dele. Nós estávamos lá no início, quando Deus criou todas as coisas, e que nós façamos parte da eternidade, que é a conclusão da sua obra. Que Deus te abençoe grandemente, guarde esse capítulo, marque esse capítulo, porque você não pode esquecer do templo de Salomão e lembrar que depois esse templo caiu, voltou a ser reconstruído, até que Jesus o derrubou de vez, segundo o parâmetro dos homens, e em 3 dias ele ergueu um novo templo na sua ressurreição. E agora nós somos o próprio templo da habitação do Espírito Santo e nós vamos dar glória a Ele eternamente. Amém. Que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo, o Senhor do templo, o Senhor do tempo e do templo, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, faça de nós um templo vivo andando pela história, que o poder e a inspiração e a vocação e os dons e os ministérios e o sacerdócio e o reino do Espírito do Senhor seja sobre nós e nós sejamos portadores da mensagem do reino a todas as pessoas e assim permaneça com todo o povo de Deus. Assim seja com todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.